pra cima. Ah, o búfalo é demais. Mas eu queria que deixasse no escurinho, vai. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa no escurinho, no escurinho, no escurinho. Joga a mãozinha pra cima, atira a mão, bota a mão.